Afirmativo, Vitor Kilo Delta, vai chamar para o táxi. Confirme pessoas a bordo. Sente. Alterna 128 decimal 8. 1335, 1288, Band de Gabriel. Pista 07-6700, o vento calmo, ajuste 1010. Ele decolagem 07 com 1-0-0-6700. Decolou de Salvador às 49, chama controle em 1935, bom voo. 1935, bom. Contato radar vigilância 340 nível da El Lira Bless. Relativo 340 da El Lira Bless, web 6700. Torre, bom dia, Cardeal 77. Salvador, muito bom dia, o Cardeal 77. 77, bom dia, prossiga. Manda o Pátio Militar com 6 a bordo, jogou com Delta para acionamento. Cardeal, ciente, a pista no zero está fechada até as 6h30 do Zulu. São 6h30, papá. Cruza nível 120, ao sul de Salvador, chave centro, frequência no 3325, alterna 128, décima 8. 3325, 288, bora. Delta, táxi autorizado, reporte para ingresso. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Delta, autorizado decolagem 35, vento calmo, 1010 no ajuste. Delta, chama o controle 1935, decolada 57, boa viagem. Bom dia. Muito bom dia, de Papatango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, controle pro Sigra. Perfil Momo, decolou, mantendo o perfil Momo. Alito? Tá com radar vigilância, saída Momo no perfil, Vitor Kilo Delta. Alta. Alito? Oi. Abraço. Esse é autorizado, Vitor Kilo Delta, livre da restrição. Livre da restrição, Kilo Delta, obrigado. É. Olha, as cargas de tango vai passando 80, 30 milhas. Solicitando a tropa da cancelamento, partida presente para o 095. Estimado de pouso em Paulo Afonso, 0-1-3. O cargas de tango. Monte Carlo 00, Golf Tango, atenção 095. Acho que é Golf Tango. 095, Golf Tango. Uma centena, aguarde coordenação e cópia. O controle. A S4 escuta, prossiga. Ah, seria o chamado de pouso? Negativo, 0900. Seria 1000? Ah, positivo. 1000, afirmativo. É. De Papatango, visto aqui no Delta, na presente, propõe mudança, prosseguido, 085. 085, plano modificado a 02, visto aqui no Delta. Visto aqui no Delta. Golf Tango, limite da terminal, estação nível 095. Chama o centro Recife em 12685, alterna 12545. Ok, 12685, 12545. Ó, já gostei, tem um excelente dia de dia, cara. Bom dia, excelente voo. Obrigado. Foxtrot Lima, pronta cópia? Foxtrot Lima, autorizado, conquista uma centena, após prossegue 105 visual. Decolagem no 7, direita, saída gol, levar após direto 1935, controle, aciona 5022. Vitor Kilo Delta, 38 milhas noroeste do Salvador, chame Recife, 12685, Paternal, 12545. Vitor Kilo Delta, bom dia. Cordial, bom dia, é o Cardeal 77. Cardeal 77, bom dia, prossiga. Agora sim, no Pátio Militar, com 06 a bordo, vou com o Delta para acionamento. Aqui para acionar a aeronave. Ah, gente, é o Kilo que vai voar. Chama aqui, senhor. Ilhéus, qual nível? 080, senhor. 77, aguarde coordenação do plano, já foi brifado pela defesa. Afirmativo, vai aguardar o segundo plano. Fala aqui para realizar o check do motor. Vai entrar com ponto de risco, vou realizar o check do motor e após a guarda da primeira vez. Ciente, estou ciente. Estou ciente do acionamento. Quando a pista for liberada, eu informo o senhor. Vamos coordenar então a sua saída. Tango, prossiga. Urgente, aguarde Aracaju no 70, número 2 para cópia. Pegou o filo nível 1, centena? 080, senhor. Qual é o transfone padrão? 02-5-6-0-2-6-0. Vila, acione o 0256. O padrão? Autorizado para Ilhéus no 80. Decolagem 17. Sai na Golf 677 com saída Coral. Controle 1935. O Oscar Golf Kilo. Aprovado conforme 80. Decolagem 17. A Coral 0256. Golf Kilo correto. 2 a bordo. Pátio 5. Acione. Repostaxi. Passará. Lima, reporte alinhado e pronto. Tango pronto para copiar? Tango autorizado, Aracaju 090, decolagem 17, com esquerda na Conde, controle 1935, acione transponder 0163. Tango táxi autorizado, reporte no ponto zero.